Vamos aí. Não vai demorar muito, não. Chega de no Black. Pô, representando a periferia. Respeito o irmão, é o mesmo em qualquer lugar. Seja pro povo daqui, seja pro povo de lá. Pois a conduta positiva é o que releva a febre. Vou melhor de leve, deixo longe, rápido feito lebre. Assimilei a batida, esse compasso rolou. Se esse é o beat, não tem erro, nesse beat eu vou. Do mestre sempre se lembrou, lembrança feito meu avô. Que se guerreiro eu sou, um dia me ensinou. Oh, o ganga, cada bolândia, na trilha sonora do homem de bem. Na cidade vejo loucos coreografados, robotizados, bombados, com cérebro atrofiado, coitados, fazendo desrespeito, fazendo desagravo. A sua lei e delas são escravos, otários. Eu não fui sequestrado, não assinei contrato. No coletivo positivo é que eu me encaixo. Jogo no lixo, a energia desce pelo ralo. Sei do que eu falo, se não sei, então logo me calo. Eu não defendo esse tipo de atitude covarde. No marcador a regulagem tá no médio grave. A guerra não me cabe, não cabe a ninguém. Dino Black e o Ganga, na trilha do homem de bem. Preto furioso na rima, na trilha do homem de bem. Rap hardcore, é nóis. Deixo quieto, não te julgo, não te dou certeza. Cada um na sua fé, cada um na sua crença. Deixo quieto, vou na fé, sabe como é. Sabe como é. Deixo quieto, não te julgo, não te dou certeza. Cada um na sua fé, cada um na sua crença. Deixo quieto, vou na fé. Sabe como é? Sabe como é? Oh, na trilha sonora do homem de bem. Então, preto furioso, é nós, arquiteto da rebeldia. Chega! A ferrugem do tempo deixa meu povo massacrar. Não se pode negar que vivemos acorrentados. Sabemos pro tabelo que é viver no Brasil. Assumindo o comando, tocando fogo no papil. Toda indignação costuma ser convincente. É tendo só o sonho dessa brava gente. Recortando o rosto, se inclinado sobre o mapa. Rebelião do povo, destruição em massa. A mola propulsora contra a máquina do Estado. Exterminando inocentes, praticando o holocausto. Posso pedir o peso da cruz sobre minhas costas. Está na hora de acabar com essa história. Deixo quieto, não te julgo, não te dou certeza. Cada um na sua fé, cada um na sua crença. Deixo quieto, vou na fé, sabe como é. Sabe como é, mano. Deixo quieto, não te julgo, não te dou certeza. Cada um na sua fé, cada um na sua crença. Deixo quieto, vou na fé, sabe como é. Sabe como é, é. Guerrilha, guerrilha, na trilha sonora do homem de bem. Deixo quieto, não te julgo, não te dou certeza. Cada um na sua fé, cada um na sua crença. Deixo quieto, vou na fé, sabe como é. Sabe como é. Deixo quieto, não te julgo, não te dou certeza. Cada um na sua fé, cada um na sua crença. Deixo quieto, vou na fé, sabe como é. Sabe como é. Tudo em casa, no Hobbs, então. Oh. Dino Black e o Ganga. Vai, vida longa, irmão. É